Sucesso! Agora a mulherada tá problema, hein? Se segura, homens, que agora elas só querem beber de lapada. Sucesso! Dá tua licença. Saiu com as amigas, disse que ia comer água. Tomou um litro de vodka e outro de catuaba. A noite tá pressão, a noite tá pesada. 5 litros de uísque só pra tomar de lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada. Ela vai tomar de lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada. Ela vai tomar de lapada, lapada, lapada. Lapada, lapada, lapada, lapada. Lapada, lapada, lapada, lapada. Ela vai tomar de lapada. Lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada. Lapada, lapada, lapada, lapada. Ela vai tomar. Que, que, que, que. Sucesso! 719-9345-0006 LX Produções. Agora elas só querem tomar de lavar, hein? Embrajando total. Saiu com as amigas, disse que ia comer água. Tomou um litro de vodka e outro de catuaba. A noite tá pressão, a noite tá pesada. 5 litros de uísque só pra tomar de... Lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada. Yeah. Ela vai tomar de lapada. Lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada. Lapada, lapada, lapada, lapada. Ela vai tomar de lapada, lapada. Olha o movimento batedeira, Telzinho, Anezinho, empurra! Lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada, lapada. Neto LX, repertório novo 2018, o verão é nosso. O rei dos paredões, Neto LX.